Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Receba agora mais uma vez aqui no estúdio da Pássaro da Ilha FM, aqui no programa Expresso, a Denise Frank Navarro, fisioterapeuta, especialista em ortopedia, em traumatologia e professora de Pilates. Denise, seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Obrigado pelo convite novamente. É um prazer atender sempre o seu convite. Prazer é todo nosso estar recebendo você aqui mais uma vez. Você esteve aqui nesse ano, acho que duas vezes já, sempre ao lado de professores, né, pessoal que estava dando os cursos lá na Fisiofran. E isso. A Fisiofran crescendo cada vez mais e trazendo cursos quase que mensais para a população, não só de Guaranésia, mas da região toda, né? Isso, quase que mensais, né? A gente tem uma quantidade mínima para poder fechar esses cursos. E aí, tendo público, o curso vem. E o caminho é esse mesmo, Denise? Trazer todo mês, a ideia sua é essa? Trazer... É, a ideia minha seria essa, se a gente tivesse, assim, mais aceitação do público, né? Porque o curso, como é muito voltado para fisioterapeutas e educadores físicos, então é um público mais fechado, né? Sim. Não tem tanta abrangência e tal. Mas o pessoal... por ter faculdades aqui perto, seria mais fácil para vir, né? Um lugar mais perto, vamos dizer assim, do que quando eu ia fazer curso, eu tinha que ir em Campinas, em São Paulo. Agora tá dentro de casa. Agora você traz o curso aqui do vizinho. É, então assim, o pessoal teria que aderir mais, né? A gente tá tentando tudo, entrar nesse mercado de cursos, mas ainda tá caminhando. Tem uma certa resistência ainda no começo. Um pouquinho de resistência. Mas acho que no começo é assim mesmo, né, Denise? Ah, eu acho que sim. Quantos cursos já trouxe? Três. Ah, tá bem no começo ainda. Vai dar muito certo, tenho certeza. Se Deus quiser, estamos tentando pra isso. E o caminho sempre é esse, é sempre nessa área que a Fisiofran atua, né? É, na verdade assim, a gente começou com esses cursos de Pilates, né? E entrando agora um pouco no Aerial Bang, que já é voltado também pra dançarinos e circenses, que aí já tem mais esses dois públicos. Públicos, né? E nós também vamos agora abrir um curso de formação em Pilates. Então, assim, para quem nunca deu aula e queira dar aula, nós vamos ter esse curso de formação em Pilates, que é o Pilates Aprendiz, Vi Pilates Aprendiz. Vai começar em breve? É, a gente tá assim, já vai ter, com certeza vai vir esse curso, só não tem a data específica. Tá. É o Gustavo Godoy que vem de novo. Sim, celebridade. Isso, são dois finais de semana de curso, esse, né, é um pouquinho mais longo, e aí qualquer pessoa pode fazer esse curso. Então, já é um pouco mais aberto. Já é um mais amplo, né? Isso, é um pouquinho mais aberto, sim. Sim. Pilates é o caminho, né? Que coisa, como cresceu, né? É, eu não sei se vocês viram ontem mesmo, teve reportagem no Globo Repórter falando sobre a qualidade de vida e tal, e o pessoal fazer tanto pilates de individual, quanto duplas, quanto grupos, que assim, é um caminho para acabar com ansiedade, com depressão, essas coisas, então o pessoal tá usando muito pilates, muito. Quando é que você descobriu pilates? Olha, o primeiro curso eu fiz em 2005 com o Gustavo Mas Godoy. Mas antes disso até, quando você descobriu Pilates, o que é isso Pilates? Você foi pesquisar o que era o assunto? É, na verdade assim, quando eu procuro curso, eu procuro o que eu não tenho em Guaranésia. A primeira pergunta sempre assim, o que tem de novidade para eu poder fazer ou para eu aprender? Pra será que o público vai gostar? Será que vai ser uma coisa que o pessoal vai aderir? Né? Porque também não adianta fazer curso e não servir de nada, né? E aí quando eu entrei na internet, começou a ter muitos pessoal da Globo mostrando muito, fazendo, né, o Pilates, fazendo Pilates, tal, tal, tal. Falei, vamos procurar saber o que é isso. E aí eu entrei em contato com a Raquel, que é a mulher, esposa do Gustavo. Falei, Raquel, como assim, né? Vocês têm aí, ninguém fala nada pra gente? Ela falou, não, Dê, vem fazer, é um curso maravilhoso, você vai ver que é um público bem legal. E foi quando eu fiz o primeiro curso com o Gustavo. A primeira impressão, qual que foi? Quando você fez o Pilates? Porque até então era só de ver os artistas da Globo, que foi o que alavancou, né, o Pilates no Brasil. Foi isso, com certeza. Os atores, as atrizes da Globo fazendo Pilates. É, na verdade, assim, o Pilates tradicional mesmo, ele é muito difícil de fazer, sabe? Muito fechado, muito truncado. Então, assim, respiração muito forçada e tal. É, quando eu fiz o primeiro curso de Pilates, eu vim com essa ideia, né? Você tem que fazer assim, tem que ser metódico, sim, tem que ter respiração, tem que ter movimento sempre fluido, tal, tal, tal. Não é bem assim. Depois eu fui fazendo os outros cursos, fui fazer NEL, fui fazer suspensos, aí falei, não, percebi que não é bem isso. Não precisa ser tão rígido. É, assim, não, né? É tão rígido, vamos usar o negócio numa respiração mais natural e vamos fazer o exercício tendo fluidez, tendo os princípios, sim, do Pilates, mas não necessariamente tão truncado, tão definido para as pessoas conseguirem fazer, porque senão era um público que também teria muita dificuldade em aprender, porque é muito coordenado, muito, tem que ter muita coordenação, muito equilíbrio, muita concentração para fazer, entendeu? Então nem todo mundo conseguiria fazer. Aí quando eu passei a fazer esses outros, eu falei, não, então dá pra agir mais ainda, abrir mais públicos, né? E acho que aí que deu, começou a dar certo. E hoje é muito procurado, o pessoal vai na Fisiofran atrás de Pilates, eu quero fazer Pilates. Sim, vai, muito. Muito mesmo, assim, de criança a idoso. Isso agora, mas quem é que procura? Quem é que vai atrás do curso? Ah, olha, eu tenho, a menor aluna minha tem 7 anos, né? E o mais velho tem 92. Ixi, então, assim, é um público... 7 aos 92 anos. É, um público bem amplo. Então, mas eles vão à procura do quê? Qualidade de vida? Alguns por dor, né? Dor na coluna, ou então uma postura, uma escoliose, ou um, até um pedido médico e tal. Os médicos já receitam Pilates? Já indicam Pilates pra... Assim, tá iniciando. É, né? Muito recente. É, porque o pessoal não conhece, né, na verdade. Conforme você vai mostrando o seu trabalho, eles vão começando a indicar. Então, hoje eu já tenho indicações. Hoje eu já chego, assim, pedidos dos ortopedistas de Guaxupé, de Mococa, de São José e tal, que... Pra não, fazer Pilates. É, eu quero que faça Pilates. Tem que ser Pilates, entendeu? Agora, mas demorou. Demorou bem, porque desde 2005, então assim, já agora, anos, o pessoal tá caminhando junto, né? É, mas é assim mesmo, né? Não é do dia pra noite. Mas assim, o pessoal procura muito. Qualidade de vida ainda não tanto. A maioria pela dor. A maioria pela vai dor. Vai pela dor mesmo? Sim, a maioria pela dor. Deveria e ser diferente. O problema? Como é que é o processo ali para essa libertação da dor, Denise? É, na verdade, assim, tratamentos, né, requerem um certo tempo. Não é milagre. Sim. Né? É tratamento não mesmo. Não adianta pensar que vai estar com dor, vai lá, faz uma aula e pronto. Não, e outro não, dia é, vai não é bem isso, pelo contrário. Às vezes você vai fazer a dor e vai sentir a dor muscular do movimento, né? Então as pessoas às vezes falam assim, nossa, eu senti mais dor. Não, você não sentiu mais dor, você sentiu uma dor diferente porque você usou os músculos do seu corpo que estava parado, né? Então, assim, tem essa coisa também, né? Então, é uma coisa prolongada, né? De um tempo mais legal. Ah, quero ter um resultado maravilhoso, quero sentir meu corpo bem. No mínimo, 3-4 meses para você ter uma... Falar assim, não, agora eu sou um praticante de Pilates, eu consigo fazer uma aula inteira sem, sei lá, não consigo pular um exercício ou então fazer uma coisa que eu nunca tentei fazer. Aí sim, já tá num nível melhorzinho. O Denise, vai muito da própria pessoa? Da entrega da pessoa naquele muito, exercício? Muito, muito. Tem gente com uma dorzinha só, meu Deus do céu, o mundo acabou. É. Né? É porque assim, também nível de dor a gente não se mede, né? Cada um sente um tipo de dor. Mas o pessoal, a maioria que procura, hoje eles já entendem que dá pra se melhorar. Então já é um meio caminho. Porque você fala assim, ó, eu vou chegar ruim e eu vou sentir melhoras conforme eu for fazendo. Então isso já tá mais legal, porque antes a pessoa chegava e falava assim, eu tenho que sair hoje sem dor. E aí, né, Madre Teresa de Denise, não existe, jeito, né? Não tem como. Mas então hoje já tem essa coisa, sabe? De vamos tratar juntos, vamos seguir juntos. Então o pessoal chega bem mais ativo. Denise, e tem muita desistência ao longo desse percurso aí? O pessoal costuma desistir no meio do caminho? Por talvez não ter essa paciência de esperar aí 3 ou 4 meses para sentir os resultados? Olha, é assim, o Pilates ou é amor ou ódio. É, não tem meio termo. Não tem meio termo. Quem gosta, gosta, faz e não sai. Quem não gosta, muito difícil ficar. muito difícil. A maioria fica, quase que 99%, assim, fica fazendo, gosta, faz por prazer e tal. Agora, alguns, por falta de dinheiro, outros porque falta de tempo, apesar do tempo prolongado que a gente fica na clínica, mas assim, quase que todos ficam. Aula de Pilates tem que horário lá na Fisiofran? Agora a gente tá das 7 da manhã até as 11. 7 da manhã? É, até as 11 da manhã. E depois das 2 da tarde até as 8 da noite. Qualquer horário, então, tem aula de Pilates? Qualquer horário tem aula de Pilates. Então não é desculpa tempo. É. Qualquer horário. É, na verdade, assim, esse negócio de tempo do eu acho muito relativo, porque você que vai no médico, você vai no horário que o médico manda. Sim. Né? Então, por que que num Pilates você também não vai no tempo, no horário que você deveria ter um horário agendado? Sim. Né? Então as pessoas precisam aprender a se programar para isso. Eu vejo assim, hoje eu posso tal hora, amanhã eu posso tal horário, no outro dia eu posso tal horário, no outro dia isso eu nem não, posso. Bom, desculpa a minha ignorância, mas eu acho que isso talvez não seja nem bom para a questão dos próprios exercícios. Tem que ter um horário ali padrão, não é? Sim, na verdade não é só por causa dos exercícios, até pelo corpo. Pelo próprio corpo da pessoa. É, porque assim, o corpo, ele tem um prazo para descanso, né? Então vamos supor, você vai num dia às 8 da noite, no outro dia você vai às 7 da manhã, o teu corpo descansou um X tempo. Ou então muito espaço, sabe? Aí dia eu 7 vou, da manhã, outro dia às 8 da noite. E outro, eu vou na segunda-feira e depois eu vou só lá na sexta-feira de novo. Também não é legal. Então assim, a assiduidade, o horário... É, o jeito que você pratica também é bem interessante, né? De ter regras. Tá, hoje você recomendaria Pilates pra quem? Pra que pessoa? Pra quem tem interesse em fazer todo somente. Mundo. É, porque assim, não tem não essa tem pessoa que não possa fazer. Olha, hoje até gestante, né? Pilates pra gestante é uma das coisas que mais está sendo usado pra parto legal. Mas o que vai trazer de benefício pra gestante, por exemplo? Então, porque pra gestante, por exemplo, aumenta o trabalho pélvico, né? Aquela dilatação da pélvica para o neném sair com mais facilidade, até a parte respiratória, para ajudar no parto normal, se é o caso, entendeu? É bem legal, assim, para incontinência urinária. Mas, Denise, eu estou pensando que nossa região é muito tradicionalista, né? Sim. As grávidas vão fazer, procuram vocês lá hoje? Não. Ainda tem essa barreira também para quebrar. Sim, porque, geralmente, até porque a gente ninguém tem, fala sobre isso. E a gente tem na cabeça, a grávida não pode fazer nada. Grávida é doente, não é doente. É, isso, né? o tempo mais sadio. Uma mulher grávida. Quebrar, né? Sim. Mas e é assim, tradição, até as ginecologistas, o pessoal que cuida sempre, indicar mesmo, né? Saber que drenagem faz bem, que um Pilates faz bem, ou mesmo uma academia faz bem, que uma atividade física na gestação é importante, né? E hoje, infelizmente, não tem esse cuidado. Mais um tabu a ser quebrado. Sim, sempre. Vamos fazer um intervalinho comercial e voltamos já dando sequência nesse bate-papo. Você pode participar, viu? Mandando a sua pergunta aqui pro 991248325 ou 992042222. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Você está ouvindo programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Estou recebendo aqui a Denise Frank Navarro, fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia, professora de Pilates, né? Proprietária da Fisiofran aqui em Guaranés. A gente falou bastante aí de Pilates no primeiro bloco do programa, mas a Fisiofran não é só Pilates, né? É muito mais que isso, né, muito Denise? Muito mais, graças a Deus. Hoje, agora, o que a Fisiofran está oferecendo pro público em geral, não só de Guaranés, mas de toda a região? Hoje nós temos a fisioterapia, né? O tradicional e o carro-chefe da Fisiofran. O Pilates com neos suspensos, temos a criolipólise, né, que vem a cada 3 meses, de 2 a 3 meses. Tem também agora a Fisiozumba, que a gente fez, uma parceria com a Caine, para poder dar aulas de zumba na Fisiofran. Mas é diferente essa zumba praticada na Fisiofran? Ou é a zumba tradicional? Não, é a zumba tradicional, tá? Por enquanto, porque a gente também tá tentando ver se a gente traz algumas novidades. E também para ver o público que a gente vai ter, para ver o que, que a gente pode trazer de novidades para isso, né? E é uma parceria que deu certo, que o pessoal tá aderindo bastante e é muito gostoso, né? Eu mesmo faço a aula dela é impecável, uma pessoa que sim, estuda bastante, gosta de novidades. Eu tô gostando bem de trabalhar junto com ela, bem legal. Zumba e Pilates acabam tendo assim muito relação, porque zumba também é para todo mundo, né? É, a zumba também é para todo mundo. Na verdade, sim, a zumba, o pouquinho que a gente tenta evitar são problemas muito crônicos e com muita dor, né? Nível de dor de coluna, ou um joelho, ou um tornozelo, uma coisa assim. Que às vezes a pessoa se limita um pouco a fazer e não consegue fazer tanto. Aí eu esqueci de falar, nós temos também a nutricionista, a Dani, né? Nutricionista, a Daniela. Isso, a Daniela Labarce. Que atende também todos os dias lá? Ela atende todos os dias. Tudo relacionado? De repente o paciente que chega para fisioterapia, amanhã ele vai começando a gostar, vai ver outra pessoa praticando ali o Pilates, e amanhã ele vai pro Pilates também, acontece isso? Acontece muito, assim, até da criolipólise também, o pessoal, a maioria que fez da primeira vez foram clientes nossos já, que já conheciam o nosso trabalho e que acredita também nas novidades que a gente traz, né? Então é um pessoal... Fale mais sobre qual é o nome? Criolipólise. Criolipólise. Isso. Onde você... Criolipólise, Denise, o que é isso? É, a criolipólise é um congelamento da gordura localizada, tá? Onde ela vai fazer uma inflamação no tecido adiposo e aí perde essa gordura. Por 90 dias... Congelamento? É um congelamento. Congela mesmo. Eu fiz em mim e congela literalmente. O resultado é impecável. Perde muita gordura. É um aparelho? É um aparelho, tá? Ele faz uma sucção da gordura. Nessa sucção, ele congela essa região que a gente conseguiu sugar, né? Sim. E aí, por 90 dias, isso daí vai reduzindo e as células adiposas vão saindo do corpo. Que coisa! É, eu já perdi 5 quilos depois da criolipólise. E o pessoal tem procurado? Porque a questão aí de emagrecimento é algo que o... Sim. Graças a Deus, os resultados que a gente teve da primeira vez foi muito legal. E agora ela vai estar aqui de novo, dia 17, 18 e 19 de maio, né? Ainda tem, acho que se não me engano, 2 vagas. Mas o pessoal aderiu bem, graças a Deus. Ela vai vir só no mês de maio? Só no mês de maio. Só tem 2 ou 3 vagas aí? Isso, por então, aí. O pessoal realmente gostou da ideia. Gostou. É, o resultado é muito surpreendente, sabe? Assim, a maioria das pessoas que fizeram... É por emagrecimento, só por emagrecimento. Emagrecimento mesmo, perda de gordura localizada. E assim, tirar o tabu também, né? De que homem também pode fazer, sabe, Antônio? Também pode, né? É, os meninos que fizeram... Colocar minha postura correta aqui, da última vez ela chamou minha atenção. Os meninos que fizeram tiveram uma redução bem legal de abdômen, assim, sabe? Aquela gordurinha da cervejinha e tal. É bem legal. Acaba com tudo. A gente terminou o bloco anterior falando questão de tabu e a gente volta no tabu de novo, né? Sim. Homem também é difícil de lidar, né? Olha, sabe que assim, eu tenho tido bastante homens no Pilates. Eu tenho surpreendido. Mas é a minoria, né? Ainda, se a gente for comparar, é um homem para cada 20%, 10 mulheres. 20% homem só, por enquanto. Né? E assim, na criolipólise também, mas na criolipólise nós tivemos o quê? É, uns 4. É. Então assim, ainda... Mas a criolipólise só teve uma ou duas vezes aqui? Teve uma vez, por enquanto, só. Por 4 dias nós fizemos. Deu para atender quantas pessoas, Denise? Olha, a gente atende uma pessoa a cada hora, tá? Por 2 regiões. Então, assim, por exemplo, o corpo, a barriga. Se a gente for fazer abdômen da pessoa completo, né? Acima do umbigo, abaixo e as laterais. Seriam 4 regiões, a pessoa ficaria 2 horas. Então, ela ocupa 2 vagas de atendimento, vamos dizer assim. E nós trabalhamos das 7 da manhã. Teve um dia que nós saímos, era 1:30 da manhã da clínica. Então, assim, teve bastante pessoas que fizeram. E realmente o resultado é surpreendente. Essas pessoas que fizeram a primeira vez, elas vão voltar agora no mês de maio, provavelmente? Olha, já quase que uns 70% vão repetir. Porque eu acredito que seja necessário, né? Na verdade, sim. Não tem essa regra, tá? De ser necessário repetir. É, perdi só 20%, que é o de 20% a 30%, que é o que você consegue perder a cada sessão. Perdi só 30%, quero perder mais. Repito, tá? não, não quero perder só ali, quero perder em outro local, fiz uma região, agora quero fazer em outra. A pessoa vai, faz um procedimento em outra região. Então, assim, como o corpo pode ser feito quase que no corpo completo, então as pessoas vão fazer, pode sempre estar fazendo. Aí você toma agora mês de maio, com certeza o ano inteiro vai ter, né? Provavelmente. Maio, junho, julho, agosto, sim, né? Porque vai só aumentando. Vai, tem aquela questão da conversa também, né? Sim. De boca a boca. E as pessoas verem o resultado lá, é, também, né? O pessoal gosta de ver. E os primeiros resultados vão ser agora, né? É, a gente, né? já postei alguns resultados que tiver, alguns resultados. É, ontem foi uma moça na clínica fazer. Ontem foram uma ou duas, se não me engano, a Dani estava reavaliando. Duas pessoas também com resultado surpreendente. Bacana demais. O Jonathan tá mandando um abraço para você lá de Passos. Tá ouvindo. Obrigada, o programa. Obrigada, tá, Jonathan. Um abração para você também. Um abraço aí para Denise. Parabéns pelo excelente trabalho dela, principalmente na área de Pilates. Tá, estamos. Obrigada. Juntos, tá, sempre. É, um abraço, Jonathan. Tudo de bom aí para você. É, a Juscelia também tá mandando aqui um abraço para você. Obrigada, Ju. É, quem mais está. Diego, né? Acho que é Diego aqui. Acho que o WhatsApp dele é Diego, sim, tá escrito aqui. Diego também tá te mandando um abraço. É, a gente fala de bastante coisa aqui, de Pilates, é, mas tem a questão da fisioterapia, que é o carro-chefe, né? Sim. Fisiofran. Sim. Né? Lá na Fisiofran, a fisioterapia continua sendo o carro-chefe. Continua. E continua muita gente procurando? Graças a Deus, sim. A gente tem uma procura grande de fisioterapia, né? Assim. E com resultados bons, né? Pessoal que sai, chega de cadeira de roda, sai andando, é, pessoas que têm dor, vê que tá travado da coluna, com muita, muita dor, sai bem, graças a Deus. Claro que a gente não consegue 100% de todas as respostas, né? Mas a gente tenta fazer o melhor trabalho para poder garantir que a pessoa fique melhor, né? Porque a qualidade de vida, independente de quantidade de sessões, de tudo, é o que mais interessa, né? A pessoa poder trabalhar bem, a pessoa poder viver bem no dia a dia dela, né? É. Tem ouvinte aqui perguntando já sobre a Criolipólise. Né? Isso. É uma trava-língua. Ah. É. Dói, tá perguntando, dói pra fazer? Olha, é, na verdade, a hora que suga, o aparelho vai sugar a gordura, quanto tá mais. Tudo ali, é, né? Quanto mais gordura tem, a sensação é um pouquinho incômodo. Falar que dói. Um certo desconforto. É, é um desconforto. Mas assim, dor, na primeira vez que ela veio, ninguém falou assim, ai, dói, não vou fazer nunca mais, não quero mais, tira isso de mim. Não, não teve isso, entendeu? Dói, é um incômodozinho sim, mas nada que não dê pra suportar. Tá vendo? É só procurar a Fisiofran lá, a partir de segunda-feira, né? Sim, segunda-feira, às 7 horas da manhã, estamos lá. Hoje é folga, afinal de contas, agora a Denise tá atendendo todos os dias e em todos os horários, né? Todos os horários, sim, graças a Deus, agora todos os horários. Só por conta da Fisiofran, porque na última vez que você esteve aqui, você tava atendendo em vários outros pontos, né? É, a gente atende agora em outros. Agora só Fisiofran. Beleza, Denise, obrigado pela tua participação. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Quem precisar para cursos, para fisioterapia, para pilates, para o que seja, pode contar com a gente. Tá dizendo aqui, a Lourdes Neto, que tá parabenizando você, disse que já fez pilates, está adorando, muito profissional, parabéns. Ah, dona Lourdes, obrigada, dona Lourdes, um abração pra senhora. Intervalinho comercial, voltamos já dando sequência no programa Expresso deste sábado. Programa Expresso. Programa Expresso.com, oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas, 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas. Vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores. Internet e celular rural. Zapper. Lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze. Mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.